Paraná 6322, boa noite, Ponte Cidadão, Nazaré pronto. Puxa na 6322, boa noite, autorizado a linha Lida Golf Y0, vento 160 graus, 08 nós. Fez a linha Lida Golf Y0, 6322. O Xenem 6313, boa noite, voe a Lagoinhas para interceptar a chegada a Bonf. Desça para o nível de voo 080, ajuste na 0-4. 080 no 0-4, pode manter a velocidade? Livre número 1 na aproximação. E a gente pode voar tudo? Inicialmente Bonf, o Xenem 6311. Bonf, direto, grato. Xenem 322, decolado aos 35, chame controle em 119.8. 118, 6322, boa noite. Boa noite, meu Xenem 6322. Xenem 6322, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sube e mantenha nível de voo 350. PUCA 350, 6322. 06313. Oceano 6313, ciente, deixa até o nível de voo 050. 50, aguardando a zona. Motor 6322, desvios? Eu já desvio o Oceano 6322. Oceano 6313, voe direto no rumo de Pela, após pelo Dona, Oceano 6313. Pelo Dona. Mas direto Pela, após pelo Dona, Oceano 6313. Pelo, depois Dona, já está visual para o aeroporto. Tem exclusão 8.800, desde que mantenha a altitude de 3.000, desconsidere as restrições em Pelo, Oceano 6313. Ajuste no 0.4. Oceano 6313, copiou? Qual ajuste? 1.000 e? 0.4, 1.014, desde que mantenha 3.000, desconsidere as restrições na posição Pelo. 0.4, 3.000, desconsiderado, ainda aguardando o Duna. Cruza o nível no 60, chame Recife agora na frequência 2685, alterna 2545, Oceano 6222. Repetição, chame agora centro Recife na frequência 12685, alterna 25 decimal 45, Oceano 6322. 2685, Oceano 6322, boa noite. 613, desse mantém 2000. Oi, dona, agora, resposta precisando o curso do localizador, Xané 6313. Fica a dona, chama estável, 6313. Complete o final do procedimento LF, chama agora a torre 118 decimal 95, Xané 6313. Xané 6313, copiou? Copiou, torre 1805. 95, 118 decimal 95. 95, boa. Xané 6313, ajuste no 095, autorizar pouso pistão no 0, vento 160 graus, 10 nós. Valeu, pouso. No 160, 160 graus, 10 nós. Certo. 3-1-3 no solo 5-0, libera a próxima direita, chama o solo no 2-1-9. 2-1-9, próxima direita. Approach 108, abort Eagle 021 Alpha, descending level 160 by Wolf Rival. Air Portugal 021 Alpha, Spunk Ident, DCN maintains 4000, search altimeter 1015, expect descend via Wolf Rival, expect LAS X-ray 1010, Air Portugal 021 Alpha. NH 1015, clear down 4000 by Wolf Rival, report Eagle 021 Alpha. Affirmative. Portugal, 021 Alpha, clear, descend, maintain 2000, and find approach. Regards restriction at pillow position, on pillow position. 2000, no restriction at pillow, approach 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, are you established? Established, Portugal 021 Alpha. Complete final approach, Pentagonal Tower, 118.95. 118.95, Portugal 021 Alpha. Bye bye, thank you. Bye. Third one is Portugal 021 Alpha, full established pilots, runway 10. Portugal 021 Alpha, boa noite, CQ 181015, clear to runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Clear to land 10, CQ 181015, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, on the ground at 212, vacated by next right, and call ground 212 on this 19. When vacated, 1219 Air Portugal 021 Alpha. American 930, excuse me, 230, is approaching hold short, runway 10, ready for takeoff. America 230, clear to map and take off runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. American 230 is clear to line up and take off runway 10, thank you. Salvador, boa noite, Azul 2707, descendo para o 160, chegada boa. Azul 2707, boa noite, sem animal da Idente. Terça via, chegada bonsa até 4000, ajuste no 095, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 095. 37 via para 4000, 1015, o azul 2707, aguarde no ILS X-Ray. America 230, airborne at 19, contact Soldier Departure Control, 119, that's Maurits. 119, that's my American 230, good day. American 230, airborne passing 2000, flight level 300. American 230, radar contact the departure, climb at temperature level 300. Line 300, American 230. Salvador, Salvador, a chinela linha 224, descendo para 150, formação I. O Chanel 6224, descendo modo idêntico, desce, mantém nível 050, desça via chegada por médio 1, aguarde procedimento ILS X-Ray, cabeceira 10. Via 050, aguardando X-Ray da 10, Chanel 6224.